sentimental, sentimental. Um coração saliente bate, bate muito mais que sente. Fica doente, mas é natural, natural que no cochilo de agosto surja um outro alguém do sexo oposto. Do sexo oposto, outro alguém. Ontem vi tudo acabado, meu céu desastrado, medo, solidão, ciúme. Hoje eu contei as estrelas e a vida aparece em filme. Gemini, Gemini, Geminiano, este ano vai ser o seu ano, se não o destino não quis. Ah, eu hei de ser, terei de ser, serei feliz. Manhãs, e se o mundo acabar, eu ainda não fui feliz. Atrapalhem meus pés dos exércitos, dos pelotões, eu não fui feliz. Desmantelem no cais os navios de guerra, eu ainda não fui feliz. Paralisem no céu todos os aviões, gente, eu não fui feliz. Tenho 16 anos, sou morena. Cara atraente, sentimental, sentimental, um coração saliente, bate, bate, bate muito mais que sente. Fica doente, mas é natural, natural. E no cochilo de agosto surge um outro alguém do sexo oposto. Do sexo oposto, outro alguém. Ontem vi tudo acabado, meu céu desastrado, medo, solidão, ciúme. Hoje eu contei as estrelas e a vida parece um filme. Gemini, Gemini, Geminiano, este ano vai ser o seu ano, se não o destino não quis. Ah, eu hei de ser, terei de ser, serei feliz. Das manhãs, que se o mundo acabar, eu ainda não fui feliz. Atrapalhem meus pés dos exércitos, dos pelotões, eu não fui feliz. Desmantelem no cais os navios de guerra, eu ainda não fui feliz. Paralisem no céu todos os aviões, é urgente, eu não fui feliz. Tenho 16 anos, sou morena clara, atraente, sentimental, sentimental, sentimental.